E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Michael Oliveira e esse é mais um episódio do Papo Solo, o podcast aqui do Papo de Calçada. Hoje eu queria dar uma breve opinião, meus 20 centavos, a respeito da polêmica aí que aconteceu em torno do debate a respeito de segurança pública, em cima da operação que teve recente no Rio de Janeiro, orquestrada aí pelo governador Cláudio Castro, e a mídia, óbvio, que deu uma enorme repercussão. E o que que acontece? A partir dessa repercussão, a mídia traz pessoas para opinarem, trazer a sua visão, pessoas que estudam o tema, e no meio disso acabou acontecendo uma polêmica por conta da professora Jaqueline Muniz, que ela é professora no Departamento de Segurança da Universidade lá do Rio de Janeiro. Ela acabou viralizando, eu vou deixar alguns links aqui, viralizando porque ela foi contra, e a internet em peso aí das pessoas que foram a favor da operação, eles praticamente massacraram a opinião da professora e tiraram sarro a respeito do visual. Várias coisas, enfim, que se você está ouvindo aqui e tem interesse, você já deve estar por dentro mais ou menos o que aconteceu. Eu não quero focar muito aqui em explicar o contexto, mas eu vou dar o meu pitaco aqui no seguinte sentido. Eu não vou falar da operação em si, porque não é a minha área, obviamente, então não vou falar, não vou dar achismo aqui a esse respeito. Mas eu queria falar de uma sensação. A sensação que eu tive, e é claro, essa é a minha opinião, cada um é cada um age de acordo com aquilo que acredita, mas eu fiquei com uma sensação de que a professora, ela não reagiu bem quando os holofotes chegaram, quando o nome dela, a opinião dela foi pro centro do debate. E aí, claro, as pessoas não só contestaram a opinião dela, como satirizaram o próprio visual dela. Você vai achar várias figuras aí mostrando, ah, essa é a especialista em segurança pública, falando, tirando sarro do cabelo, do óculos que ela usava, enfim, tudo para deslegitimar a opinião dela. Mas, enfim, o que que eu quero dizer com tudo isso? Se você for ouvir a opinião da professora Jaqueline, primeiro que você vai ver que ela tem um estilo próprio de se expressar, que ao meu ver não é acessível, não é uma comunicação acessível para todas as pessoas. E aí eu não sei se é porque ela traz o vocabulário acadêmico para falar numa televisão, por exemplo, para falar em uma rádio, da forma como ela fala na faculdade, e querendo ou não, são públicos diferentes. E a meu ver, a forma como ela se expressa, ela acaba não ficando claro para as pessoas por que que ela é a favor, por que que ela é contra, como que ela chegou naquele raciocínio. É óbvio que se você é uma pessoa que está mais familiarizada com o tema e está mais acostumado, etc., você vai entender ali que ela está falando de um determinado protocolo, que ela está falando que a função da polícia é XPTO, e a partir do momento que a polícia não faz XPTO, ela coloca a população em risco por causa disso, disso, disso. Só que a questão, às vezes, quando você está num canal do YouTube ao vivo ou numa televisão, às vezes a linguagem é mais dinâmica e fica uma sensação de que ela está falando demais e o conteúdo está incompreensível. Em comparação, e aí independente de você achar que está certo ou está errado, em comparação o pessoal que é mais à direita do espectro político, que foi imensamente favorável a essa operação, são pessoas que têm uma linguagem, pelo menos, e aqui eu estou falando especificamente do delegado Palumbo, que debateu com ela no canal do Paulo Matias, Ele é uma pessoa que tem uma linguagem e vários outros, podemos dizer que ele representa vários outros, assim como ele. Ele tem uma linguagem muito fácil, muito clara, muito acessível. Ele tem resposta para tudo, independente de você achar que está certo, que é errado, que é viável, que não é viável. O fato é, quando ele se comunica, você consegue entender claramente porque ele é contra, porque ele é a favor. É uma linguagem fácil, sabe? E aí, entrando no meu ponto de. Claro, tudo faz parte do raciocínio de por que que, na minha visão, ela não soube lidar bem com os holofotes. Quando ela é chamada para se apresentar, já depois de ter viralizado. E assim, claro, tipo, eu não sei como é que é ser você ser cancelado. Cada um reage de um jeito, sabe? Às vezes você fica chateado, você fica, poxa vida, estão tirando sarro, eu estudei tanto, eu estudo há tanto tempo pra ser ridicularizada por causa do meu cabelo, por causa do meu óculos, porque eu sou mulher, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí, quando ela vai falar, ela fica uns 5 minutos, não sei quanto tempo, mas uma sensação longa, só falando do currículo dela, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu estudei. Inclusive, passa ali uma impressão até de dar uma, como é que é, afagar, como assim diz, o próprio ego, porque tem um momento depois da apresentação, depois de começar os primeiros debates ali com o delegado, que ela fala: Ah, a gente sabe que no Brasil é onde mais mata a polícia, etc, etc, e como que a gente conseguiu calcular isso? Ah, foi porque a professora Jaqueline fez tal coisa. Em outro momento ela fala: É bom ser professora, né, porque a gente ensina, etc. Então, assim, eu entendo que toda essa construção era para evitar achismo, porque, tipo, opinião qualquer um tem a sua, mas às vezes embasamento para entender toda a complexidade que é uma operação. O que eu entendi que ela falou: quando você tem uma quantidade de policiais ali, você está deixando desguarnecido um outro ponto, e isso pode ser perigoso para a operação, e o pessoal do comando sabia disso e fez ataques em outras áreas, por isso começasse para ele, beleza. Só que, assim, não é todo mundo que vai alcançar esse raciocínio. E aí, parece uma vontade de querer dar uma resposta de que eu sei, de que eu conheço, e isso foi desmontado de uma forma tão fácil, desmontado na minha percepção de debate, porque ali foi, não é nem debate, é um embate. E embate você ganha, você perde na percepção da internet hoje em dia, não é nem a minha. E claramente, na percepção, ele ganhou porque, infelizmente, a professora, ela acabou virando uma representação do que a direita entende que é a academia. Você fala várias coisas que são complicadas de entender, que fica maçante, que fica muito tempo falando e não entende a realidade, da população, não entende o que é subir na favela e levar um tiro, entendeu? E assim, tudo isso não necessariamente é verdade, porque a própria professora fala que comandou operações, etc. Mas assim, você não consegue transmitir isso para o público. O público acha que ela é só uma pessoa que fica no ar. Ela não consegue transmitir isso, né, ao meu ver. O público acha que ela é uma pessoa que fica ali no ar-condicionado, falando um monte de teoria, mas que nunca subiu no morro, que não sabe o que é, fazer uma operação, os riscos que se corre, como reagir quando vem um tiro do outro lado. E o delegado desmontou ela desse jeito, entendeu? Então aí ela vai para o embate com o delegado e acaba viralizando de novo, tentando aquela pressa de mostrar o conhecimento, se sentindo até encurralada, não sei. E aí viraliza de novo falando do fuzil com a pedra. De novo, você pode entender o que ela quis dizer, tá claro ali, mas é óbvio que essa galera que é muito experiente com internet vai tirar sarro daquilo ali. E de novo, sendo repetitivo, cada um faz o que quer, cada um age de acordo com o que acredita, mas vale a pena se colocar em situações assim, nesses canais, debater com essas pessoas que já têm resposta pronta para tudo, independente se é viável ou não, que já tem as suas verdades, que não tá ali para debater, sabe? Que, tipo, já tem as suas ideias arraigadas, doutrinadas, etc. Em algum momento, eles sempre vão ter uma resposta pronta, em algum momento eles vão te deixar acuado, Ou vai parecer que você ficou sem resposta, e aí vai parecer que a outra pessoa, tipo, acabou contigo, arrasou, te humilhou no debate. E aí não importa o conteúdo, importa é a percepção. E na percepção, ficou uma pessoa que se diz especialista, mas que fala coisas da realidade. E aí o resultado é o mais clichê possível. Universidades, várias pessoas da área saindo em defesa, emitindo carta, tudo certo, sabe? Afinal, tipo, esses ataques precisam ser repudiados, mas a forma de você responder acabou jogando gasolina em um incêndio, sabe? E infelizmente o que a vítima no final foi o próprio conteúdo ali a ser passado, de explicar para a população, etc. Mas enfim, é a internet que temos hoje em dia, né? Fica aí, o aprendizado. Já vi alguns debates de pessoas especialistas com pessoas que têm as suas verdades absolutas, em que a pessoa especialista que estuda, etc., conseguiu colocar a outra em uma posição ruim, constrangedora. Na pandemia a gente viu bastante isso. Então, assim, é possível, só que não é fácil, é complicado. Você ir nesses canais, por exemplo, é você jogar fora de casa. Então, é muito fácil cair ali em alguma armadilha e ser massacrado, viralizar, tirar fala de contexto. Até que ponto vale a pena, sabe? Mas enfim, era isso que eu queria dizer. Esses são os meus 20 centavos. Espero que tenha ficado claro aí meu ponto. Se você gostou e quiser, compartilhar, curtir, etc., toda aquele xalalá das redes sociais que a gente já conhece. Muito obrigado. Valeu, um abraço, se cuide, boa semana, saúde e até a próxima.